67 quase. Graus com 07 nós, ajuste no 013. Ele é decolagem, pressão no 0, vão no 649. Decolado às 42, controle agora em 119, decimal 35, tomou voo, boa tarde. 935, obrigado, boa tarde, agora no 649. O ILS sem glide, os primeiros 90 metros impraticáveis. 733 para 2000, vá para interceptar o grau sem glide, o ILS sem glide. Confere Gordo 64, desça para o 040, ajuste no 013. Ok, na proa de ponta, livrando 180 para o 040, ajustado B13, Gordo 64. Controle Salvador, boa tarde, Gordo 649, passando 3.200, depois da saída da EL. Gordo 649, suba 180 da EL, vigilância. 180 da EL, Gordo 649. Chegou o no 674 com 41 a bordo, alternando com simples autonomia 4 horas e 40. T74, táxi até o ponto de espera da 10, Lato e 118, decimal 6, vou no 674. Ele táxi até o ponto de espera da 10, Lato e 18, 674. Direita para o 060 para interceptar o localizador, informe estabilizado. Direito 060, forma nós estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, outro 3172, sentido a Tango. 3172, identifique, desça 060, chegada a Mário, ajuste no 013. 060, ajuste no 013, formação, solicita Renato da 10, 3172. Sente mais próximo, será autorizado. 3172. Frequência para coordenação local, teu regresso, quilo. Autorizado, ANI decolar, pistão no 7, o vento 150 graus com 05 nós. Ajuste 10 no 3, Mike Eco Delta. Se aproximação, chame torre agora, 18.6, bom pouso. 18.6, grato. Double ground, something 1 and 3, red detect, alternating Guarulhos, 4 hours, 143 on board. Pista 10, vento 150 graus, 05 nós, ajuste 10 no 3. E aí, decola 10, ajuste 10 no 3, no 674. 9, chame Recife, 3325-2649. Salvador, boa tarde, Fábio 2733, no localizador. Carlos 02733, continua a aproximação, guardando autorização. Formos primeiros 90 metros, pichão no zero estão fechados e o ajuste é no 0 no 3. Aguarde a autorização. Aguarde a autorização, frente 290 metros. Menos 74, decolou os 47, controle agora em 199, decimal 35. Tem um bom voo, boa tarde. Gracias. Maqueco Delta decolado aos 47, vai manter a proa e vai chamar o controle em 119, decimal 35. Tomou voo, boa tarde. Retorno, vai chamar 935, Maqueco Delta. Sem glide, os primeiros 90 metros impraticáveis. O Panza cruzará estabilizado, ciente da restrição, ou 5494. Entre o 193 maintain holding point. Maintain holding point. 02733, pouso autorizado, pistão no zero. O vento 150 graus, 05 nós. Autorizado, pouso 2733. Checo Delta, informe o código acionado. Direto, Manati, reporte na 20ª milha. E direto, Manati, vai reportar na 20ª, Mike Eco Delta. Foi na produção Vitor 366 em descida para o 050. Direto para o Serra Vitor 366, 5000, 050, nível TAN 3172. And clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, 10. O 02733 no solo aos 50, tá autorizado liberar à esquerda. Seu pátio militar, boa tarde. Espera aí, esquerda, atrás do meio. Para o regresso, para o pátio militar. Quando pronto para ingressar e táxi a via pista, Fábio 71005. O 05 vai chamar a torre quando pronto para ingresso na pista, o 71005. De 2000, até o capa vista, o 5414. Complete a aproximação, chame então, 18,6, bom pouso. 18,6, grato. No 674, Recife, 13325, OPR 1264. 3325, tá logo. Oh, boa tarde, eu trepo 104 no 4. Trepo 104 no 4, fazendo aproximação, reporte Simbra, bastante travado. Batará Simbra, 104 no 4. Salvador, boa tarde, é o Fábio 7105. Seguindo a descida. Maritá. Positivo. Tem condições de agilizar para liberar a pista até o pátio Maritá? Afirmativo, agilizado. Autorizado, reporte pista livre, o funcionário. 705 na pista, vai reportar, vibrando parte militar. Country 193 Airborne at 52, contact now, control departure 119.35, Rebecca 3. Flash control, turn 3193, crossing 1400. 2093, dial departure, climb 360. 360, can we fly direct to dial? Needed. Affirmative, confirm. Can we fly direct to dial, down 3193? That's correct, that's cleared. Fly direct dial position. Okay, from present position, direct to dial, down 3193. O Fábio 705, boa tarde. É, Fábio, boa tarde. O trip 54 no 4, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1.30 graus com 0.5 nós. Ajuste 1.0 no 3, informa os primeiros 9.0 metros, pistão no 0 estão fechados. 7.54 no 4. Indicada. Reduzimento, mais. Reduza para 1.80 nós e mantém 0.40. Reduzindo para 1.80, mantendo 0.40, bordo 64. Para 2000, ajuste no 0 no 3, ILS sem glide, os primeiros 90 metros impraticáveis. Ok, descendo para 2000. Yeah. Complete final R9, chame torre agora, 18.6, tem um bom pouso. 18.6, obrigado, boa. Livro para a direita, chamou solo, 5.4.4. Bordo 64, reduza para 1.709, informe estabilizado no ILS. Está mantendo 65. Em 4.1.4, táxi livre, remoto, parte 1. 193, call receive center 13325, backup 126.4. Primary is 13325. 13325. No, 13325. 1264, country 103. Subiu a frequência para coordenação local, até regresso, Mike, com o Delta. 3172, passando o Serra Vitor 372, baixar travado com a pistola 0. Boa tarde, tá 3172, tem pouso autorizado, pista 10, o vento 160 graus com 07 nós. Ajuste 10 no 3, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. Autorizado o pouso do pista 10, centro da restrição 90 metros, tá 3172. Boa tarde, eu vou 1075 para a série com a informação. Pegou. Tarde 1075, identifique, desça 050, chegada Mari, o ajuste 1013. 1003, desce para o 050, vou 1075. Voo do 64 estabilizou no LS? Afirmativo. Feito aproximação, torre agora, 18.6, tem bom pouso. 18.6, grato. Controle, boa tarde, voo 1755, ciente da informação Tango, passando 210, restrito uma centena. 1755, desça 040 na BONF, o ajuste 10 no 3, identifique. 040, BONF, ajuste 10 no 3, identificou. Solicita executar o RNAV da 10. Ciente será autorizado quando mais próximo. 755, obrigado. Solo 00, vai liberar a direita, chama o solo agora no 21.9, boa tarde. 21.9, obrigado, boa tarde. O Salvador, boa tarde, o TAN 3172, livrou a pista 10, não se escuta. 3172, portão 612, táxi livre. 612, o TAN 3172. Identifique, desça 060, chegada é a BONF, o ajuste no 013. Descendo para o 060 na BONF, voo no 922. Meia dúzia. Muito obrigado. 64 no solo ao 03. Vai liberar a direita, vai prosseguir táxi via Alfa na minha escuta, via Alfa, e vai reportar na Delta para o cruzamento da 1028. Ok, libera primeira direita, continua na Alfa, chama na Delta para cruzamento, 64. Salvador, passarei 2231. 32231, Salvador. Ô, companheiro, perdemos contato com o Centro Recife. Está mantendo 70 para o Diamã, agora 61 milhas para Amar. Vocês estavam modulando na 3325? Eu tentei todas, até essa. Vou tentar de novo. O ajuste 1013, informe final ILS sem glide. 1013, 1035, chama na, no localizador Gol 1075. Ok, Salvador, chame aí, Recife aí, 1325, tem a resposta, eu passarei 2239. Mantenha me escuta, eu vou coordenar via telefone com Recife. Chame para a descida. Ok, obrigado, valeu. E Campinas 360, aguarde, copie e prepare agora e transição Gol. Ok, Gol, Gol, falar. Sol Salvador, trip 5489. Trip 5489 para Conquista 140? 1180. 1180, aguarde, copie da autorização, prevista gole até Val, após direto Conquista. Solicita o nível 160 pelo 3549. Gente, 160, prepare gole. Gole, obrigado. 040. Descendo para o 40, Gol 92. Gol 925, reduza para 2509. Reduzindo para 2509, Gol 925. Vitor 367, após o oral 366. 367, após 366, 9755, obrigado. Prezado da presente, descida para 2.500 pés. 2.500, 9755. Salvador, good morning, Avianca 6321, ready to copy to Brasilia with Tango. Avianca 6321, Brasilia 360, standby to clearance, expect Goli, departure, Ofito, transition. Ok, 360, request 380, Goli, and Ofito transition, Avianca 6321. Roger 380. Demacho. Autorizado o cruzamento da 1028 até o pátio militar, número 64, então boa tarde. Foi grato, boa tarde. 755, reduza para 200 nós. Vai reduzir para 200 no 755. E o 1925 para 210 nós, está presente. Luiz para 210 nós, vou no 925. Passarido 2231. Pedido a centena, pro Diamar 2231. Salvador, boa tarde, Altana 3567. Está passando nível 170, descida para o 120. 3567, desça para o 050, chegada Bonf. 050, chegada Bonf, Altana 3567. Parei do 2231, não foi na Pro de Toque. Pro 2231? Pro de Toque. Pro de Toque. Com 1925, solicita a prova do senhor Victor 367, a intenção é o R9 para 10. 1755, vou e mantenha a proa, aguarde para o vosso senhor Victor 366, o gol no 755. É, quem perguntou foi o gol 1925. Ciente, eu falei com o 1755. 1755, mantenha a proa, aguarde para o vosso senhor Victor 366. E vai manter pro aguardando para o 366 no 755. Gol 1925, confirme. Gol 1925, solicita a prova do CA Victor 367. 367 autorizado, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. 2500 pés, prova do CA Victor 367, gol 1925. 1755, reduza para 1709, aguarde para o 366. Já está reduzido o 970, 1755. Localizador, gol 1075. 1075, torre agora 18 meses.